Ô, Zi, uma coisa que você já trouxe, acho que foi a primeira coisa que você falou, tem a ver com essa pergunta que eu vou te fazer, assim, porque também desde que eu te conheço, você está envolvido em movimentos coletivos. E aí, grupos, ajuntamentos, é o Sarau das Manas, é o filme de rua, é o Vira-Lata, aquela mostra que você fazia com a Nívia, e lá na Cabum um tanto de coisa, sempre, sempre. E o trabalho do artista, muitas vezes, ele opta por uma carreira solo, que também, né, temos que respeitar, né? Opta por uma carreira solo. Por que que você fez essa escolha de trabalhar coletivamente? O que que isso implica de bom, de ruim, de atravessamentos? Eu acho que mais uma vez tem a ver com esse local de origem, assim, de construção. Então, eu também pude me entender enquanto uma artista e uma agente cultural a partir do momento que eu estive em contato com esses coletivos. E com esses espaços que eles se tornam possíveis, eu acho que o que acontece? Eu acho que estar em coletivo, falando de um lugar que ter essa consciência de onde se vem, né? Então eu sou fruto da classe trabalhadora, eu sou uma mulher da periferia, então tem um lugar muito específico também da minha atuação e de onde que eu venho. Que historicamente a gente vem entendendo que se torna mais possível e real a gente construir a nossa atuação individual a partir do momento que a gente se fortalece coletivamente. Então, eu acho que uma coisa vem de encontro à outra. E a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi a grande sacada. Porque eu acho que de verdade é muito diferente você ser oriundo. E vim de uma classe da sociedade privilegiada, onde que você acessa leitores, artistas desde a sua infância, onde que seus pais vão te levar com menos de 15 anos para passear no museu em Paris, para você conhecer as obras de artes e o que que é arte, o que que é cultura. Eu acho que tem um lugar de um privilégio na sociedade que, de onde eu venho, a gente não acessa determinadas coisas. Então, para a gente se fortalecer e existir, eu vejo esse caminho coletivo como um caminho possível e necessário, assim, sabe? Porque aí sim a gente se torna mais forte. Aí sim a gente consegue ter elementos e condições concretas para desenvolver as nossas individualidades também. Porque não quer dizer que a gente está construindo coletivamente que eu vou deixar de ter a minha pesquisa, as minhas fruições, os meus devaneios pessoais enquanto artista e ser individual. Eu acho que, pelo contrário, a partir do momento que a gente se fortalece enquanto potência, eu tenho mais elementos ainda para poder fruir e criar, com todas essas potências. Entende um pouco? Por que dessa escolha, assim? Porque realmente eu poderia fazer o caminho de, eu vou investir, sei lá, na minha carreira de pintora individualmente, e aí vou ficar atrás de todos os editais e vou me apresentar para a sociedade artística como Zi Reis, pintora que tem a trajetória tal, ou me especializar e focar muito assim numa carreira literária e tal, poderia ser uma escolha. Mas eu acho que não condiz com a atuação que eu escolhi e que eu acredito e que faz parte da minha criação individual. Então eu acho que de verdade uma coisa complementa a outra. Tipo assim, para mim não faz sentido. Eu até falo isso em outros espaços assim, tipo, eu ser uma artista de Contagem, do bairro Nacional, e aí massa, todo lugar que eu vou, eu falo que eu vim do Nacional, que eu comecei a pintar aqui no, na minha infância, com uma mestra aqui do bairro e tal, eu cheguei. Mas e aí, eu chegar lá só modifica alguma estrutura? Tem algum? Para mim, não, o caminho não é esse, sabe? É se eu conseguir sair desse bojo, desse lugar específico da sociedade. e alcançar outros lugares diversos, eu acredito que é meu papel, sim, proporcionar que outros indivíduos, que outros seres da minha comunidade tenham espaço para essa fruição. E espaço que eu falo não é espaço concreto, mas espaço de se construir, de se formar, de se expressar. Então, eu acredito muito nessas potências de quando se trabalha coletivamente. Eu acho que... Não, pode falar, desculpa. Eu acho que, principalmente para nós que somos mulheres, eu fui aprendendo desde muito cedo que, além de uma... É uma escolha estratégica também para nós mulheres, sabe? Porque é muito mais possível a gente construir os nossos projetos quando a gente está junta. É muito diferente. É uma... Assim, eu não consigo fazer comparação, assim. Quando a gente está junto, a gente cria, assim, um corpo social, um corpo político, uma força para fazer qualquer coisa muito diferente do que ser... E tem a ver com valores de sociedade, saca? Eu acho que esse valor do, do fazer coletivo tem a ver com o pensamento de estar no mundo. Que arte que é essa? Que cultura que é essa? Eu acho que até mais ancestral ainda, sabe? Tem a ver com formas de... Eu lembro de uma vez... Eu estudei lá na Belas Artes, né? E aí, uma pessoa que me afetou muito, velho, foi o Marcos Rio, um professor de lá. Trago. E eu lembro que uma vez ele foi dar uma aula pra gente de, tipo, arte rupestre. Levou a gente naqueles campos arqueológicos e tal, para poder conhecer a arte rupestre. E aí eu lembro dele contando dessas primeiras manifestações culturais da humanidade. Ele fala que tem a ver com... Tinha uma coisa que me marcou muito, tinha a ver com se entender que morria. Então, os seres começaram a entender que, diferente dos animais, que os ossos ficavam em qualquer lugar, esse ser que falecia, ele ia para um outro lugar e que tinha outras conexões. E, a partir dessa consciência, então, se começam a... ser realizadas danças para esse momento de passagem, vestimentas específicas para esse momento de passagem. Então, se passa a escrever nas pedras e pintar nas pedras essa vida, mas tudo isso acontece de uma forma coletiva. E é esse sentimento de coletividade que estamos juntos e aí manifestamos aquilo que vivenciamos coletivamente, e aí que surge. Eu acho que é o princípio do se manifestar da arte e da cultura. Que tem de você se manifestar individualmente as suas emoções, as suas criações, enquanto ser único, mas também diz de um contexto coletivo. Sabe? E o Islã, o sarau é muito isso, né? Nossa, é a essência da parada. Não dá para. Não tem graça você fazer um sarau. Não tem como fazer um sarau só com uma pessoa. E ele vira, com duas pessoas, talvez vire uma leitura crítica de um texto. Com três pessoas, acho que já é um sarau. Já. Sim. Ô, Zi, uma coisa que eu queria saber é... A gente vai falar um pouquinho sobre as manas já, daqui a pouco, mas você acha que tem uma diferença, você que participou de um, produziu um sarau misto, né, e participa de um sarau só de mulheres. Isso tem muito a ver com a minha pesquisa, porque são os modos de fazer das mulheres, como as mulheres fazem feminismo, política e arte, né, de outras formas. Você acha que tem algo de diferente entre o modo de produzir arte e coletivo, movimento e arte, das mulheres para os outros lugares que você participa? Com certeza, tem sim, tem diferenças, tem coisas que estão parecidas, de dificuldades, mas eu acho que todo movimento de mulher coletivo, quando surge, vou falar todo porque também querer enquadrar uma parada que não se enquadra, mas eu acho que tem uma essência que é de fortalecer as mulheres ao redor, para que essas possam se expressar e ganhar expressão mesmo no contexto coletivo, né? Então, normalmente, os coletivos femininos, eles surgem com essa pegada, Fraga. Então, dentro do coletivo da palavra falada, dos saraus, dos slams, a gente sabe de toda essa dificuldade. E talvez dessas, não sei se é dificuldade, mas dessa diferença do fazer feminino, dos tempos, de tudo isso que a gente vem conversando, né? Então, as manas, ela surge com essa característica de, ó, vamos criar um espaço que ele também seja acolhedor, que as manas que escrevem não se sintam constrangidas ou pressionadas para trazer seu texto, mas que sinta assim um espaço de acolhimento. E como que é forte, né? Que a partir do momento que cria um espaço de acolhimento, que a primeira proposta, na verdade, é acolher. Vamos acolher, vamos sentir à vontade. A palavra é para todo mundo, o sarau para todo mundo brincar. Se tá difícil no sarau que já tem um tanto de gente, que tem um tanto de vídeo na internet, que todo mundo conhece, e às vezes você fica com seu caderninho aí, ah, eu escrevo em casa, mas eu acho que hoje eu não vou ter coragem de falar. Olha quem tá aqui, olha. O João Paiva tá aqui, o Rogério Coelho tá aqui. Então, ele surge como um espaço, não, vamos abrir esses caderninhos aí, vamos partilhar a palavra. E ele se torna, ao meu ver, nos últimos anos, um dos maiores expoentes de competidores gerais, competidoras, mas competidores, de Belo Horizonte. Esses sujeitos, eles se forjam muito no espaço das manas. Então, se você tem Pierre como finalista mundial representando o Brasil, é claro que ele faz parte de toda uma cena complexa e rica e tudo mais. Mas a trajetória das manas fortaleceu em medida mais complexa, porque é isso, né? Eu acho que os movimentos de mulheres identificam que a gente não é só profissional, a gente não é só artista. Então, quando se é mulher, às vezes se é uma mulher mãe, às vezes se é uma mulher transgênero, às vezes tem questões outras que a gente acolhe e conversa e troca ideia nesses espaços, sabe? E que criam espaços para essas potências florescerem. Jazz, né, que é um poeta trans, se fortaleceu muito no slam e no coletivo das manas. E foi competir nacionalmente, acho que em 2018, 2019, se eu não me engano, no Slam BR, pela vaga de Minas Gerais, e construiu o seu fortalecimento muito dentro desse espaço, sabe? Como inúmeras outras poetas dessa geração, que eu acho que, apesar de ser muito próxima, ela vem depois da minha geração. E, inclusive, dá para ver a diferença assim, da minha geração e da Anívia, por exemplo, que quando a gente atuava já não tínhamos espaços auto-organizados de mulheres. A gente se conversava, a gente falava, ó, vamos fazer tal coisa em tal época, vamos juntar a mulherada e tal, mas eram coisas pontuais, a gente não era um coletivo. E aí acaba que, depois que surge o coletivo das manas, você vê em números, em quantidade e também qualidade e força dessas poetas de Belo Horizonte, sabe? É muito significativo, é muito forte. Eu acho que aí está o diferencial e o porquê também de se trabalhar especificamente com a auto-organização feminina. Eu sempre vou defender, né? É uma questão que já foi talvez contestada em várias gerações. Ah, por que as mulheres se auto-organizarem? Por que que não faz coletivamente? Vocês não acham que vocês estão excluindo? Aquela história que a gente escuta e que é retrucada. Eu sou, tipo assim, uma experiência viva, que foram os espaços de auto-organizações femininas que eu também me tornei quem eu sou. Que eu construí essa voz, que tem sim uma segurança, que tem sim um lugar de fala que não teria sido construído se tivesse vivenciado experiências só em espaços mistos. Talvez eu já tivesse sido atropelada e ela nem existisse mais, mas foram pelos espaços específicos das mulheres auto-organizadas que eu consegui me fortalecer e que eu vejo dentro da poesia falada, não só aqui em Belo Horizonte, mas em diversos outros estados que eu já tive contato, a importância desse espaço para formação, para o fortalecimento, e além de fortalecer as escritoras, as poetas, fortalece e enriquece toda uma cena de cultura da cidade. Porque a partir do momento que as mulheres estão fortalecidas e que elas conseguem, eu acho que sentir essa... É até difícil achar a palavra, assim, sabe? Mas conseguir compartilhar publicamente com a sociedade as suas criações, todo o entorno se modifica. É incrível, é muito lindo. É muito lindo quando uma mulher se empodera e traz a sua voz, que aí é trazer a voz, pode ser diversas formas, pode ser a poesia, mas pode ser uma letra de rap, mas pode ser um grafite, pode ser uma coreografia de Bigel. A partir do momento que uma mulher ela consegue ultrapassar várias barreiras e trazer essa potência para o coletivo, ela modifica toda uma estrutura. Toda uma estrutura, com certeza, se modifica junto a isso. E é muita potência, assim... É muita onda. Uma pergunta que eu ia te fazer era o que, quando você vê, né, além de participar, eu queria que você me contasse qual é a emoção, o que você sente quando você participa, né? Quando você está lá falando, declamando, recitando, mas quando você está vendo outra mulher, o que te impacta? Nossa! O que me impacta enquanto texto, enquanto performance? Tudo, enquanto poesia falada ali, aquele acontecimento. Ou você compartimentaliza isso? Ah, tem a performance dessa pessoa que é muito foda, tem o texto dessa pessoa. Como que é, assim, a sua recepção disso? Velho, eu acho que tem uma coisa do... Eu acho que o que impacta sempre é algo quando toca lá dentro, de repente, são quando você vivenciou, de certa forma, aqueles versos, falando no contexto, né, de poesia falada, de sarau, de slam, as palavras elas tendem a vir com uma leitura da realidade muito forte, né, velho? Então, essa é uma característica forte desses versos. Então, a partir do momento que você, e para mim, assim, né, como espectadora, que eu escuto uma mulher que conseguiu traduzir determinada vivência, que às vezes você já passou várias vezes, mas às vezes você nunca conseguiu nem dizer sobre, e de repente a mulher transformou aquilo ali em versos, e você está escutando, e você olha ao redor, está todo mundo escutando sobre isso. É um sentimento, Flavinha, que a gente não tem como não se emocionar. Eu, particularmente, assim, fora do lugar de... Né? Porque a gente fala, mas a gente escuta, e a beleza está nisso também, né? É muito forte isso, você... poxa, eu também passei por essa situação, ou, nossa, eu nunca passei por essa situação, eu nunca vou saber que tipo de racismo é esse que essa mana está falando. Mas eu consigo chegar um pouquinho perto de visualizar o que, que é toda essa situação. Então, eu acho que, para mim, me impacta isso, assim, de alcançar lugares que ora são muito próximos de identificação, que você sente na pele, nossa, eu já senti isso na pele, e ora eu não poderia alcançar, visualizar de forma tão nítida, mesmo se não fosse possível por esses versos. E é tão real e tão importante de ser dito isso na roda, né? Essa é a parte, talvez, da crítica. Agora... Eu me encanto muito também quando eu vejo uma poeta que já quebra com tudo aquilo que a gente está acostumado. Que traz aquela coisa do diferente. Talvez a gente vai criando também uma certa receita, não sei. Tem uma coisa também que a gente vem criticando internamente, entre a gente, assim, da forma de dizer, olha que doideira, cara, agora tem um certo roteiro ali de construção poética e tal, que todo mundo meio faz mais ou menos na mesma quebra, na mesma estrutura e tal. Aí quando vem uma poeta que quebra tudo isso. Eu sou fã da Pierre demais, do Pierre, porque eu acho que ele faz isso pra caramba. Ah, a gente acha que já tem mais ou menos uma métrica, um jeito, ele vem quebra tudo. Tipo assim, pô, velho, nunca vi um texto sendo declamado desse jeito, é uma história, e não rima nada com nada, e não fala nada com nada. Eu falo assim, que foda, velho, que foda. Desconstruiu tudo. Eu amo. Eu amo quando eu tô num sarau, quando eu tô numa competição. E aí vem uma mina, é um poeta assim que quebra toda essa estrutura linguística que a gente também construiu internamente. E que aí renova e abre possibilidades outras também dessas palavras, né? Eu sinto que tem uma coisa na poesia, e eu estou falando da minha experiência como leitora de poesia. Eu me contamino muito pela poesia das outras mulheres. Então, assim, eu vou quase mimetizando, sabe, o jeito de escrever da Marília Garcia, da Ana Cristina César. Você acha que isso rola também, assim? É um processo mimético e reflexivo, assim, de você ir, nossa, isso é doido, isso é legal, eu quero chegar ali naquele lugar. Você sente isso no seu Oxi, processo de escrever? oxi. Demais, demais, demais. E eu acho que a gente que é poeta de sarau, o que mais influencia a nossa escrita, na verdade, é ouvir esses outros versos. A gente se constrói e constrói a síntese dos nossos pensamentos e reflexões e composições a partir desse encontro com essas outras palavras, assim. E é um processo que a gente se contamina, é contaminado, e aí isso vira outra coisa, mas com certeza tem a ver com ouvir e ler outras poetas referências, assim. Tem isso que a gente tá, que eu tô te falando, que a gente tem, eu particularmente, vou falar a gente não, vou falar eu, né, no pessoal, nas últimas rodadas, assim, que eu vi das competições, e é muito engraçado que, por ser um pouquinho mais velha, eu não sou tão assim mais velha, né, mas tem uns anos na frente, né, e por estar nesse movimento desde o começo e tal, às vezes a gente vai observando, olha que doido, talvez. Eu identifico algumas coisas assim que talvez eu tenha inaugurado na forma de dizer e falar, e aí eu vejo outras poetas indo por esse caminho e eu acho bonito. E eu falo, bem, dá para identificar direitinho algumas métricas que eu trouxe assim para a roda na palavra e ela ganhando continuidade com outra roupa e tal, mas com um formato próximo. Eu vejo assim, identifico, olha. Ele tem jeito e tal, parecido. E das minas que vêm trocar ideia e falar assim. Ah, teve uma vez que rolou uma parada que eu achei muito doida. A Joy, ela tá sendo entrevistada, né? Ela lançou o Ainda primeiro. não, mas a gente está conversando, mas eu acho que tem que ser virtualmente, não dá para ser por papel, assim, mas. Que legal. Ela fez um primeiro zine e tal. Aí eu lembro que eu comprei o zine, aí ela escreveu no zine assim. E depois veio falar comigo sobre isso, eu não sabia. Ela falou assim: Zi, você foi a primeira mulher que eu vi recitando poesia na roda e que me deu coragem para poder recitar meus versos e escrever minhas coisas. E hoje eu vejo uma mina super atuante na cena, me chamando para fazer projetos hoje em dia e tal, e que me disse pessoalmente, escreveu para mim dessa influência, da importância de ter me visto recitando e da forma de recitar e o quanto que isso influenciou para ela, sabe? O quanto que eu também me referenciei, além dos homens, em outras mulheres que não necessariamente estão nessa cena da poesia falada, mas estão no bojo dessa cultura, né? Então, convivi muito com as MCs da cidade, né? Vanessa Beco me influenciou muito, Polly Honorato, Áurea, né? Toda essa geração que você conviveu muito também. Então, as minhas referências talvez não tenham sido dentro do sarau ali, daqui de BH, mas foram essas mulheres protagonistas da cena da cultura urbana, que quando eu vinha trazer meus versos, eu também lembrava das músicas, do ritmo, sabe? Então a gente vai se referenciando as nossas mulheres que vieram antes e a gente vai se tornando também espelho para as que vêm depois, né? Isso é lindo, isso é lindo. Estava vendo uma live outro dia, uma entrevista da Teresa Cristina, sabe a Teresa Cristina? E aí alguém virou para ela e falou assim: Ah, mas você quebrou a internet, né? Você fez no meio da pandemia, ninguém está fazendo nada, e você conseguiu, tipo, ser o sucesso da internet. Você fica feliz? Ela fala: Não, se eu não conseguir levar, mas pelo menos umas 15 mulheres negras comigo, não me interessa. Então, acho que é isso, né? Desse movimento coletivo que você falou ali. Ô, Zi, tô quase acabando, prometo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as manas, como que as manas surgiram, assim, um pouquinho da história das manas, que você conseguir falar. E também queria, mas vamos por partes. Primeiro das manas. Tá, massa. Como que Então, surgiu? eu acho que é isso, ó. Os saraus, a partir do momento que eu tive contato aqui em Belo Horizonte com essa estrutura, foi a partir de 2008, 2009, que começou o Coletivo Voz, aí começou uma outra experiência aqui e ali. Então, era tudo uma brincadeira, uma experimentação. E o Islã, a primeira vez que veio para cá, foram até os meninos, veio o Tiago Peixoto, veio a Luz, veio a galera do Islã do 13, se eu não me engano, entre 2013 e 2014, eu acho, que eles vieram visitar a gente, rolou uma edição no Espanca, e a gente até brinca que o Peixoto é o padrinho dos slams daqui de BH, o Thiago Peixoto, que é dos Poetas Ambulantes e do 13, que foi quem estimulou, não, vocês têm que fazer, bora fazer e tal. E aí foi em 2014 que começaram as competições, e aí acaba que a gente começava, enquanto mulher, a competir, a estar nesses espaços, mas como rapidamente foi se tornando. Foi crescendo enquanto expoente de cena cultural mesmo e tal, e se formalizando enquanto estruturas, era muito evidente essa coisa da predominância masculina. Então, a gente ia para uma rodada de slam lá no Espanca entre 2014, 2015 e 2016, que às vezes tinham, sei lá, chegaram a se escrever 16 poetas numa noite, 15 que tinham que diminuir. Tinham duas, três poetas normalmente, para poder competir. Não que não houvessem outras poetas da cena da cidade, mas foi se tornando uma responsabilidade meio, oh, vale vaga, tá todo mundo aqui numa ânsia. Então, no começo, assim, eu e a Nívia, a Sara Guedes também, ela foi a primeira mulher a competir na final, que valia vaga para nacional. A Sarinha, ela é MC de rap, cantora e poeta também, já acompanhava o movimento do Sarau Vira-Lata. Se formou, é massa isso também. É muito junto, Flavinha, essa coisa do movimento da cultura urbana, junto com os saraus e os slams, assim. Então, eu vi, tipo assim, eu e Reis vi, tipo assim, sem falsa modéstia, sacou? Eu vi o Djonga sendo formado no Sarau Vira-Lata, muito contato com o Renato Negrão, com a gente, trocando ideia, e o quanto que isso fez um diferencial para a carreira dele de MC, estando nesses espaços, assim como vários outros poetas que dialogam e transitam entre esse espaço da poesia, do sarau e da música, do palco, assim, um diferencial e uma potência muito grande. E a Sara foi uma mina daqui da cidade que foi se formando enquanto MC e poeta nos saraus e na competição, e depois acabou seguindo o rolê de MC, de cantora mesmo. E foi muito doido, que foi nossa primeira final em 2014, e era para ela ter ganhado do João Paiva. E ela não ganhou porque foram tirados alguns décimos dela, porque ela cantou. Tinha essa coisa no começo, essa polêmica de que cantar tirava décimos. E eu lembro que a gente discutiu muito na época, porque a gente, porra, qual que é a diferença da Sara cantar e do João Paiva recitar? Porque ele também tá cantando um rap. Que música que é essa que vale ou não? Vale cantar e tal. Mas era isso, era uma dicotomia desse número de... Não que não houvessem tantas poetas, mas, digamos, de destaque na cena. Então, eu acho que aí as minas foram se formando e se empoderando. A gente ficava conversando nos corredores, assim, ah, e a gente faz, será um coletivo, um sarau, sete mulheres, a gente ficava trocando ideia e tal, que fosse contínuo. Mas aí, quem pegou o gancho mesmo da parada e bora fazer foram as meninas que vieram da geração, na sequência da minha, né, que foi a Thaís, que aí ela passou a... Ela produziu o Sarau Comum e junto com outras meninas, não, vamos fazer também o Sarau das Manas. Então, em 2016, eu achei legal que um dia você me mandou uma mensagem contextualizando, assim, a parada, e eu achei muito massa isso. Porque foi isso, foi um ano de várias ocupações de Funarte, foi o ano do golpe, que a Dilma sofreu o impeachment. Foi o ano que a gente ocupou o CRJ, o Centro de Referência da Juventude. Então, foi uma explosão de coisas. E aí, nesse contexto, passa a existir o Sarau das Manas, que, inclusive, tem como ponto de encontro bastante o Centro de Referência da Juventude. Em 2016, eu achei fantástica essa retomada histórica que você fez, assim. E foi muito doido, porque a partir desse momento, eu particularmente nesta fase, eu já estava num rolê de atividades tantas outras que nossa, 2016 foi o ano que eu fui para a Nacional, para o BR, Fraga. Então, estava com tanta atividade que, no começo, eu não consegui colar assim, na organização, nas coisas. Ia como visitante, recitava uma poesia, trocava ideia com as meninas e tal. Mas não no dia a dia dessa construção. Eu fui chegando aos poucos, assim. E aí, eu acho que, enquanto slam, eu não me recordo se foi em 2017 ou 2018, já começou a existir como slam, porque primeiro começou como sarau. Então, era um coletivo, a gente tipo assim, marcava o dia do sarau, então bora trocar poesia, ah, rolou tal projeto, vamos enquanto slam das manas, vai ter encontro de mulheres, 8 de março. Começou, assim, começou, e eu acho que até hoje, uma característica forte do slam e do coletivo aqui em BH, diferente dos outros estados, que eu acho que se tornou uma grande articulação das mulheres poetas, escritoras e artistas da cultura urbana da cidade, sacou? Porque realmente não conseguiu se engrenar num cotidiano ali de atividade, como são as meninas, por exemplo, de São Paulo, do Rio, que tem um núcleo forte, vamos assim por dizer. Em São Paulo tem ali, tem a Mel, tem a Luz, tem. São quatro ou cinco meninas que fazem atividade com diversas outras mulheres, mas têm o um núcleo duro e elas se apresentam, até artisticamente, assim, enquanto Sarau das Manas. Aqui em Minas, acabou sendo uma grande articulação. No começo, um encontro, depois se formou o slam, então tinha como, né, peça-chave, assim, a Belinha, que é a Slam Master, que faz esse papel super importante, que é essa coisa de levantar o público, de conversar com a galera e tudo mais. A Thaís na produção, assim, sempre. de uma forma muito importante para as coisas acontecerem, que é quem, tipo assim, recebe os e-mails, responde os e-mails, vamos fazer em tal lugar. Então, ela tem esse papel muito importante no coletivo, sabe? De organizar a parada burocraticamente. E aí é tipo assim, olha, fechamos de fazer um sarau debaixo do viaduto. Vamos precisar de 8 poetas hoje, manda no grupo. Quem vai? Ah, eu vou. E aí vão alguns poetas. E essa coisa da produção no dia a dia, ela é muito, muito rotativa desde o início. Então, determinado período, Piecolo mais perto, Camila Félix, que fez a questão do mapa, colou bastante nessa coisa do cotidiano, da produção. Em outros momentos, outras poetas estiveram mais presentes nessa coisa da produção, mas a produção acabou se tornando uma questão que ela é bem rotativa, sinceramente falando, assim, sabe? Mas todas se sentem parte deste coletivo e se apoiam. Então, tudo que a gente sabe que está rolando, gente, vai ter inscrição de tal coisa, vai ter atividade em tal lugar, vamos para uma feira em tal lugar, a gente conseguiu uma mesa das manas. Então, vamos participar de uma exposição que vai poder levar a zine. Então, ela é bem fluida, a organização. E hoje eu vejo, assim, até para além da estrutura da competição do slam e dessa instituição do sarau como uma grande rede de apoio das mais diversas escritoras e poetas e artistas urbanas. Desde aquelas que são mais experientes, que já tem livro, que tem trajetória, tipo, desde a Norma, que está desde o começo, sabe? Até daquela jovem poeta e escritora que foi uma vez no sarau, mas que abraço coletivo, aqui eu me sinto fortalecida e cabe todas, assim, sabe? Tem essa característica, mas o que eu posso dizer é que é isso, o sarau, a coletiva, surge enquanto um espaço para fortalecer e criar um espaço de acolhimento para as poetas da cidade, principalmente, tendo em vista essa necessidade dessa representação também nos espaços mistos. Então, a coletiva surge muito com essa consciência de que existem mulheres fodas, poetas fodas, mas que para estar ali na competição, junto com os caras, no espaço público, segurando o rojão, a gente precisaria também ter esse espaço de fortalecimento. Então, a coletiva surge com essa crítica e com essa ideia mesmo de fortalecer essas vozes, sabe? Sim, é uma comunidade, né? Eu fico pensando que não é só... Eu acho que isso que é a grande diferença dos movimentos, às vezes, feitos por mulheres. Eu acho que quando a gente fala de poesia marginal, não. Coperifa também é uma comunidade, Slam Clube da Luta também é uma comunidade, né? Que é isso que você explicou tão bem, tem a ver com a raiz, né? Da onde você veio. Mas eu vejo os slams femininos, tanto vocês quanto o slam das Minas de São Paulo, do Rio, como uma comunidade, assim, é fazer arte, mas também ficar junta, né? Isso. A Norma falou assim, eu perguntei para ela, o que é o mais importante para você das manas? Ela falou o encontro, a cerveja depois do slam, o papo que rola, como uma apoia a outra, as conversas que rolam pelo WhatsApp. Não é só o fato de chegar lá e participar de um evento de poesia falada. Tem um antes e tem um depois que continua, né? Com certeza. E essa rede de afeto é muito linda das manas, assim. Essa coisa pós-evento é cultural e é essencial para a coisa acontecer, assim. Que aí é depois que o evento acontece que a gente vai sentar, vai cantar um pagode, vai dançar, vai tomar uma cervejinha, e aí vai conhecer uma outra, vai falar da vida, e vai chorar as pitangas, vai falar, mana, tô precisando de um trampo, não, bora ali, bora ver o que tá rolando, para você se encaixar também. Então, essa rede de afeto, de fortalecimento, eu acho que é o mais bonito do coletivo, assim, sabe? E de dia a dia, que acaba sendo um dia a dia mesmo, igual, por exemplo, a Thaís teve neném até agora há pouco tempo, aí a gente se juntou no coletivo, na rede, não, bora ver o que a gente faz. E sempre é uma puxando alguma questão que às vezes é individual, até fora da cena, comercial, da produção cultural, assim, de questões de vida mesmo, sabe? Que a gente se mobiliza. Sim. Ozi, assim, acho que é a minha última pergunta mesmo. Quando os movimentos, as mulheres começam a se organizar para fazer seus saraus, então tem lá, o Distrito Federal faz em 2015, vocês fazem em 2016, depois 2017, São Paulo, Rio, né? De repente as mulheres tomam a cena mesmo da poesia falada, né? Como é, na realidade, é assim, a minha pergunta era. Quer ver? Eu até pus aqui. Como aconteceu essa entrada das mulheres? É por causa dessa organização das mulheres, mas tem mais alguma outra coisa? Se atribui isso a alguma outra questão, assim, que está fora também dessa tomada das mulheres, dessa ocupação das mulheres na cena? Fala mais um pouquinho da pergunta para mim também tentar. Porque eu fico pensando assim, se essa entrada das mulheres no movimento da poesia falada, ela é resultado, claro, da criação de slams específicos. Mas será que tinha alguma outra coisa acontecendo no Brasil que faz com que as mulheres virem e falem, não, espera aí que nós temos que fazer isso, assim, temos que organizar? Não sei, porque eu já ouvi algumas leituras falando que a presença massiva de mulheres hoje na poesia falada pode estar relacionada, por exemplo, com o sistema de cotas, com a entrada das mulheres na universidade. Você atribui essa entrada das mulheres a partir de 2015, né? Acho que é 2015 que começa a acontecer alguma coisa específica para além da criação dos próprios saraus? Oh, é muito louco, as coisas estão muito conectadas, né? Aí você vai fazer um remember assim na cabeça, e você vai vendo, gente, como que as ações se conectam. E como eu faço parte do movimento também social de mulheres, eu faço uma leitura até bastante, que eu não sei se cabe aqui, mas de ciclos de atuação mesmo do movimento e da cena, e que não se distancia do contexto social político da sociedade. Então, eu acho que tem uma coisa, vou tentar trazer para uma linha do tempo, se ficar muito confuso, você me fala. Eu acho que tem uma geração do movimento de mulheres e de atuação, seja na cultura ou no em questões dos direitos humanos como um todo, que a partir do momento que tem a gestão Lula, Dilma, ao mesmo tempo que foi junto com essas mulheres que tiveram esse avanço, dentro do movimento feminista, a gente faz algumas avaliações que teve uma certa adormecida deste lugar na rua. Porque é como se com essa gestão a gente alcançasse alguns direitos. E essa necessidade de estar na rua, ela ficou um pouco tímida. Então, muitas mulheres que eram frente desses movimentos, que estavam na rua, inclusive assumiram cargos institucionais nos aparelhos, sejam do Estado, sejam de ONGs, para coordenar atividades. E aí, essa coisa forte do movimento na rua, ele deu uma adormecida nos anos 2000, que tem muito a ver com esse também alcançar alguns lugares. Adormeceu um pouco na rua, mas que as mulheres estavam gerindo políticas públicas que lutaram muito. Então, são mulheres que, na geração dos anos 80, dos anos 90, estavam fazendo greve, as professoras estavam fazendo greve, que estavam nos piquetes, que estavam nessas lutas. Nos anos 2000, elas passaram a administrar coisas que deu um pé atrás, vamos assim dizer, na rua. E aí eu acho que vem uma geração dos anos 2000, que são as mulheres que, eu acho que não só pela questão etária, mas que também elas são protagonistas disso, de falar, olha, a gente alcançou muita coisa, mas a luta não acabou, não. A gente precisa continuar indo para a rua. Mas talvez agora a gente não vá como essa geração dos anos 80, dos anos 90, que era essa coisa da manifestação na Praça Sete, aqueles moldes de se mobilizar, talvez, dessa geração. Então, vem uma geração dos anos 2000 quebrando isso. Então, como que a gente pode se reinventar? É através do carnaval de rua de Belo Horizonte, que é tão forte, né? Só através de manifestações culturais, políticas, vamos reinventar essa forma aí também. E uma ação específica aqui em Belo Horizonte, que marca muito essa transição, eu acho que foi em 2015, e eu acho que eu tenho mais propriedade para falar, porque eu tive intimamente ligada a essa construção, que tinham muitos anos de construção de 8 de março, o famoso 8 de março que a gente parava o ano inteiro para poder construir ele, para o oito estar na rua, todas as mulheres de todas as frentes construindo o ato. E aí a gente, junto com outras companheiras, a gente, poxa, velho, a gente já faz isso tantos anos, já não está mobilizando mais com quem que a gente está comunicando. E aí uma frente de mulheres da cultura e da arte resolveu fazer o Diversas, que foi o primeiro festival de arte feminista em Belo Horizonte. E é muito doido como que a poesia falada tem uma importância nessa história. Porque em 2014, a gente resolveu fazer o lançamento do primeiro livro da Luísa Romão aqui em BH, que eu acho que o primeiro foi Sangria. Foi Sangria, eu acho. E aí a gente trouxe ela e a gente falou assim, ó, tem muito tempo que a gente não se encontra, que a gente está dispersa, bora fazer um espaço de conversa, que a gente vai lançar o livro da Luísa e vai fazer uma roda de conversa sobre mulheres, arte e ocupação dos espaços públicos. Isso, esse convite da Luísa foi no Diversas? Foi anterior ao Diversas, Foi em no Salgado. 2014, Sim. que era essa articulação que a gente estava nos burburinhos. Também que o sarau e os slams trouxeram esse reencontro, esse lugar de construção na cidade, porque a cultura e a arte também é um lugar de construção social-político. Então, a gente fez isso em 2014, inclusive, olha como que é casado, Flavinha, não sei se vai ficar muito confuso para você, mas foi junto com a primeira final do slam mineiro para tirar a vaga para o nacional. Então, a gente aproveitou essa data, a Lu veio. A gente fez o lançamento do livro dela e chamou para essa conversa. Tinha um tempão que a gente não se encontrava, não se conversava por fórum nenhum. De repente, nesse dia, foi no Luiz Estrela, Flavinha, e não foi puxado assim pelo movimento A, pelo movimento B, a gente fez autônomo. Tinha mais de 50 mulheres da cultura e da arte de Belo Horizonte. Eu fiz os registros nesse dia, que colaram nessa roda de conversa sobre mulheres, arte e ocupação do espaço público. Tipo assim, desde palhaça, poeta, sambadeira, cantora, todas as diversas vertentes assim. E aí a gente saiu desse encontro, foi no finalzinho de 2014, final do ano, que normalmente as finais são entre novembro e dezembro. A gente saiu de lá falando, cara, a gente tem que continuar. Vamos botar pilha nesse negócio e vamos continuar essa rede. Aí, em 2015, a partir dessa articulação desse encontro, que foram cerca de 50 mulheres agentes culturais da cidade, a gente organizou o primeiro Diversas, em 2015, que foi esse festival de arte e feminismo da cidade. Nesse festival, a gente articulou desde com as mulheres das ocupações. Foi uma loucura. Não sei se você chegou a participar de alguma coisa, se você lembra Eu assim. lembro, muito. Muitas alunas da Kabum participaram do Diversas. Eu acho que a gente até gravou, alguém gravou lá. Eu Que lembro. massa. E aí, nesse Diversas em 2015, a gente já articulou com as poetas, veio o bonde das minas de São Paulo, assim, totalmente autônoma. A gente junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho aqui, vem cá somar com a gente. E aí veio Mel, veio Michele, veio Luz. E aí a gente, eram várias frentes, né? Tipo assim, as mulheres do teatro, as mulheres das artes visuais fazendo oficina, para, e tinha essa frente das mulheres da literatura, da poesia. Então, ali a gente foi se vendo e falando, poxa, cara, tem uma importância realmente da gente se fortalecer para dentro. E quando a gente fez essas ações, reverberou na cidade como um todo também essa cena dessa poesia falada. Então, o fato da gente estar organizada também trouxe visibilidade para a cena da poesia como um todo, diverso, entendeu? E aí, inclusive, foi em 2016, isso. A gente fez a primeira edição em 2016. Não, 2015, primeira edição. 2016, a gente foi fazer o Diversas de novo. E uma das ações que a gente fez, inclusive, foi o primeiro slam só de mulheres durante o Diversas. Que aí a Tatiana Nascimento, lá de Brasília, foi uma das minas que veio somar com a gente no bonde. A gente foi para a Serra, na época ainda enquanto Sarau Vira-Lata. A gente juntou eu e Nath, que na época era da produção, junto com Tati, e a gente fez a primeira edição de competição de poesia só de mulheres no Serrão, com a ajuda da Sheilinha, junto com essa atividade do 8 de março. Então, olha como que as coisas caminham juntas e é um movimento que realmente tem a ver com o contexto social e político. Então, muitas agentes dessa cena também são agentes dessa construção de uma cultura crítica para a cidade, que reflete a cidade, que cidade que é essa que a gente vive. Todas essas pautas que a gente tem sobre essa construção de uma outra cidade, sobre a necessidade de reinventar essa forma de fazer política na cidade, está junto com essa geração, assim. Então, eu acho que a poesia falada, os saraus, ela também está junto com esse movimento desse carnaval belo-horizontino, que vai para a rua, com a ocupação do Luiz Estrela, que surgiu o sarau comum, com a ocupação do Viaduto Santa Teresa, que aí vem do Duelo de MCs e também Sarau Vira-Lata. Então, tem a ver com uma geração e com um ciclo que vem reinventando essa forma de organização, de fazer arte, de fazer cultura, de tipo assim, olha, é massa que a gente tem uma articulação no Centro Cultural e que eles têm abertura para a gente fazer uma atividade por ano, mas a gente precisa de fazer outras coisas, a gente tem que ir para a rua, botar a cara a tapa e continuar reinventando essa resistência dentro da cultura e da cidade junto, assim. Então, eu não sei se eu fugi muito do que você estava falando sobre essa questão histórica, mas com certeza tem a ver com uma geração de que vem reinventando essas ocupações, não só na cidade de Belo Horizonte, mas nos espaços públicos como um todo em território nacional, assim, sabe? Sim, é isso mesmo, assim, e é muito doido pensar que a Luísa, né, estava lá nesse, porque eu acho Luísa maravilhosa, né? Ela estava lá nesse evento que tinham 50 mulheres. Eu acho que ouvir e ver Luísa deve ter movido muitas coisas em muitas pessoas. E é isso, é um efeito em cascata, né? Uma mulher autoriza a outra, que autoriza a outra, não é? Eu falo muito isso, Sim. né? Muito lindo, Zi, muito lindo. E eu fico pensando assim, agora na pandemia, né? Como que esse movimento, como que você está? Assim, eu sei que a gravidez é um fator que faz você já ficar mais introspectiva. Talvez você já tivesse um pouco mais dentro de casa, não sei. Como você está sentindo a pandemia para o movimento da poesia falada? Tem momentos assim que eu fico um pouco com medo, assim, de será que vai atrapalhar? Será que é uma fase? Como que você sente isso? Nossa, Flavinha, é um momento muito atípico que a gente está vivendo, né, velho? Parece aquelas séries. Parece série que a gente assiste na Netflix. Eu lembro que ano passado era assim, é um mês que a gente vai ficar em casa, aí depois se tornou 2 meses, aí depois se tornou 3 meses. Não, a gente tem que pensar como vai ser quando voltar. E aí, de repente, nunca voltou e a gente não sabe quando que vai voltar. Então, eu acho que a gente está tendo que se reinventar, mas, ao mesmo tempo, é um momento muito duro. É um momento muito duro para todo mundo, assim, saca? Para os agentes culturais, eu acho que é muito duro, porque, principalmente, essa forma que a gente se mobiliza e atua, ela é no espaço público, Flávia. A essência dela é no espaço público, é coletivamente, é com encontro. Então, eu acho que a gente ainda está achando caminhos, assim, alguns individuais, outros coletivos. Uma galera tem feito muitas rodas de leituras pelos Zooms, pelos aplicativos, mas eu vejo também um processo de um certo adoecimento também, em consequência dessa situação, e não um adoecimento acometido pela pandemia física do vírus, da gripe, mas pela solidão, né? Por se estar em casa sozinho, sozinho, e com todo mundo que eu converso, assim, muita dificuldade de criar, de produzir, porque a nossa criação, ela advém desse encontro também. Por mais que já tenha uma carga e tal, ela é alimentada por este encontro. Então, é um momento muito atípico e muito difícil, assim, sabe? Eu nem tipo assim, acho que a gente ainda vai demorar muito tempo para fazer uma avaliação do impacto desse rolê para as nossas vidas. E para além da coisa do vírus, a gente está num momento econômico do país, assim, surreal, velho. Surreal de desamparo pelo Estado. Poxa, quantas. Eu conheço várias manas, tal, de. Dependiam de subsídios que foram cortados. Assim, é uma situação, uma catástrofe que a gente está vivendo. E eu ainda não sei como que a gente faz para poder passar por este momento. Eu acho que quando a gente troca ideia, igual, por exemplo, você está fazendo a pesquisa e está conversando, e a gente já vai criando uma rede, pô, isso é muito importante, cara. Não é pouco importante, é muito importante. Neste momento, é muito importante estar falando sobre essas coisas. E aí já trouxe uma luz para a gente escrever um projeto que você estimulou. Aí já troquei ideia com a Thaís, a gente conseguiu enviar aquele projeto que eu acho que foi super massa. Não E tô. aí vão surgindo. Vão torcer. E se não for aprovado, é um projeto que a gente pode tentar enviar para outros lugares e realizar. Eu, particularmente, assim, eu tenho tentado, na medida, me formar um pouco, aproveitar esse período, assim, para. Já que estamos em casa, já que não tem outra solução, assim, muito. Tentar pensar em algumas coisas para ver como que dá para evoluir a produção mesmo, assim, sabe? A Cidinha deu um curso, está dando uns cursos de mercado editorial, aquelas coisas, assim, que às vezes a gente não fala tanto entre nós, mas que tem todo um contexto de escala de produção mesmo, de profissionais que atuam e tal. Então, eu fiz questão de fazer esse curso. A Cidinha me deu uma bolsa, que foi super legal, assim, sabe? Estar tá em contato com escritoras. A maioria da turma eram mulheres. Ótimo. Escritoras de diversas partes do país, assim, trocando ideia, como que faz para poder circular comercialmente mesmo, assim, com as palavras, sabe? Então, eu fiz esse curso. Agora, há pouco tempo, a gente fez umas gravações de um livro que a gente tinha feito ano passado, a convite da UFMG, que tinha sido aquele Verão Arte Contemporânea que a UFMG faz. E aí o coletivo da Karine tinha organizado um livro com a gente, com os poetas da cidade. E agora, esse ano, por conta da pandemia, a ideia era fazer um evento de lançamento do livro. Aí, o que a gente fez? A gente fez um sarau gravado. Aí, a gente foi para o Espanca com uma estrutura assim de filmagem, cada um com uma escala de gravação dentro dos protocolos, né, de saúde e tudo mais, mas gravamos as poesias que estavam no livro e também uma espécie de uma entrevista, assim. E já está disponível? Eu acho que está acabando a edição. Vai soltar assim daqui os próximos dias. Quero ver. Quero ver. Então a gente está se reinventando como fazer assim. Eu, particularmente, a maioria das coisas que eu escrevi foram muito textão, assim, sabe? Foram coisas para refletir mesmo o rolê que a gente tem vivido na sociedade, para tentar entender Tudo o isso. que a gente tem passado. Eu não consegui escrever assim muito livremente, verso. A minha produção, assim, as poucas coisas que eu escrevi nesse período tem muito a ver com tentar refletir tudo isso que está acontecendo, assim. E eu acho que o caminho cada vez mais vai ser aprender a nos comunicar através dessas mídias, né? Então, essa plataforma aqui que a gente está usando de videochamada, eu acho que nunca tinha usado tanto isso. Nem eu. É aquela coisa que a gente via nos filmes, né? Os empresários, aquela galera chique dos business. Vamos fazer uma videochamada com o diretor lá de não sei onde, da empresa tal. E todos nós, a gente tem se tornado um pouco empreendedores, assim, nesse sentido, que a gente vai se apropriando dessas ferramentas para fazer nossas reuniões, nossas conversas, construir os projetos. Os encontros, né? Os outros encontros, né? Vamos torcer agora para que alguém nos aparelhos públicos consiga pensar uma política para a gente, assim, que está meio difícil, né? Porque a gente precisa de uma política dentro do cenário cultural para a gente poder sobreviver. Eu acho que a lei Aldir Blanc, no final do ano, foi uma vitória, sim, ainda bem que veio pelo menos ela, mas é uma ação muito pontual. Mas eu, particularmente, a maioria das coisas que eu estou fazendo do final do ano para cá tem a ver com a liberação desse recurso da Aldir. Então, os projetos que eu estou trabalhando, que alguém me chamou, vamos publicar um livro, vai ter um recurso para o poeta, vamos fazer uma capa de um filme. Faça a pintura, tem a ver com esse recurso que veio da UDI. Só que é isso, ele é pontual e depois que acabar, quais vão ser as nossas fontes de sobrevivência e atuação? Eu acho que a gente vai ter que recorrer bastante ao setor privado. Eu espero que tenha alguma coisa aí. E a gente tem que, eu acredito que a gente vai ter que pressionar bastante esse desgoverno para não nos abandonar. Porque é isso, né? A gente faz assim, né? Tem esse lado do artista de expressar por essência, por existir, pela necessidade, mas nós somos trabalhadores da cultura e da arte. Eu me enxergo assim, sabe? Para além da poética e da necessidade da essência, é o meu modo de sobrevivência também, é como eu me organizo no mundo. E muitas vezes a produção, a criação, ela também vem junto com essa dinâmica de trabalho, né? A gente né, precisa de uma estrutura para ter essas condições de produção. Eu não acredito já há muito tempo que a criação é uma coisa que, ah, eu vou sentar aqui na minha casa, vou tomar um chá, vou ver a tarde linda e vou escrever uma poesia que ela vai vir. Há muito tempo eu já não acredito nisso, não. É uma construção logística de projetos, vamos construir, vamos captar, e aí as coisas caminham juntos. Como é que você está com uma vida desorganizada, você não tem lugar para residir, você não tem como pagar suas contas e você vai produzir literatura, você vai produzir poesia, saca? É muito louco. Rosi, e com o que sonhar? Ah! Com o que sonhar? Quais são seus sonhos? Bom, eu acho que nesse momento eu sonho muito com... Nossa, é tanto sonho, Flavinha, eu sou sonhadora. Mas eu sonho com um mundo possível para que meu filho venha e ele possa se encontrar com outros seres, que ele possa... Eu sonho com um dia que eu possa levar meu filho no sarau. Eu tenho sonhado muito com isso. Eu sonho um dia que a gente possa se reencontrar todo mundo de novo na praça e que isso não seja correr risco de vida. Que a gente tenha saúde, alegria de novo. Que é difícil, né, ficar alegre com tanta, tanta tragédia. A gente tem momentos, assim, de tranquilidade, mas alegre, alegre. Não fica, né? Então, eu tenho sonhado com um mundo possível para que essa criança venha compartilhar aqui junto comigo um pouquinho de coisas que eu já vivi e que eu espero que possam... Que elas não morram, né? Que a gente não morra. Que em vários aspectos, não só físicos, mas que a gente não sucumba a tudo isso, que a gente consiga resistir a tantas perdas, a tantas dores, que a gente não desista. E também com o mundo que caibam todas nós, mulheres, como somos, com toda a nossa diversidade, que nós sejamos aceitas, as nossas vozes, os nossos corpos, que a gente não seja julgada por ser quem a gente é, que a gente não seja violentada. Então, eu sonho com um mundo, que caibam todos, todas, como somos, que a gente não precisa explorar das mulheres para que poucos tenham muito dinheiro. Sim. Nossa, Zi, assim, a gente podia continuar conversando, porque tem milhões de perguntas, mas eu acho que já deu, porque a gente pode até se sobre depois, eu faço outras perguntas. Mas foi ótimo, foi muito bom. Eu acho que era isso que estava precisando, conversar assim, especificamente. Porque muitas coisas que estavam assim, fios soltos na minha cabeça, você foi lá com uma agulha e puxou a linha e costurou. E te ouvir sempre é muito bom, muito importante. Fico emocionada. Eu fico muito feliz, Flavinha, te agradeço muito esse espaço aqui de fala e de troca. É muito importante, assim, para a gente. Realmente a gente revive tudo que a gente se encontra no meio da confusão, né? Sim. Se encontrar no meio da confusão, saber quais que são as nossas histórias. Isso é bom a gente rever para onde que a gente quer caminhar. Isso é muito massa e eu fico muito feliz porque você é uma mulher que foi super importante para minha trajetória, para minha formação. E é muito, muito bonito esse laço de afeto quando se estende, né? Tipo, você vê tanto que é profundo, cara. E é muito massa que, tipo assim, a mesma mulher que eu conheci há 10 anos atrás continua a mesma mulher hoje. Não mudou nenhuma vírgula, sabe? São os mesmos empenhos, inquietações de fazer e acontecer. E, nossa, isso é muito referência, muito influência para mim, assim, Praga. Eu fico muito, muito feliz de você estar fazendo esse trabalho, eu acho muito foda. E te desejo também, assim, muita força, alegria. Obrigada. Para poder concretizar ele, muita leveza, porque eu sei que também não é fácil, né? É aí depois você vai questão, né? Tá, esse tanto de coisa que eu falei e vai juntar com as autoras de não sei quantos lugares e redigir isso num texto e passar por umas bancas que é super perversa, que fala assim, ah, mas você não... Você, a teoria tal de não sei o que lá, de tantas, não está condizente com a... aquelas coisas da academia terríveis. É. Então, muita força, viu, para você. Parabéns por esse trabalho, parabéns por você ser mulher artista, educadora, que não desiste nunca. Somos, né, Zi? Somos. Nossa, eu que agradeço, Zi. Assim, eu já falei isso, assim, quando a Kabum foi o maior acontecimento da minha vida, sabe? Se eu não tivesse passado pela Kabum, claro que eu já tinha isso antes, essa coisa da relação da política, mas sem os encontros com a Kabum, sem tudo que eu aprendi lá, e são tantas as mulheres admiráveis que eu conheci lá, você, Bianca, Sara, Zaika, Teté, Débora, que eu acho que você nem conhece, Camila Baroni, nossa, são tantas, Priscila Semes, Daniela, é muita mulher que hoje está aí fazendo muita coisa legal na cidade, né? E Que cada um massa. na sua área. Fico muito feliz. Foi uma plantinha, eu acho, para todo mundo. Eu acho que foi uma plantinha para mim, foi uma sementinha, né? E a gente está aí. Querida, muito obrigada pelo seu tempo. Eu acho que a gente estourou mais e a gente está quase 2 horas falando. Muito obrigada. Vai descansar, não sei se você deve estar cansada. Diz que eu só vou arrumar mal agora, que estou em Altamira. Altamira é o projeto do Bruno? Altamira é um projeto da Sheila Sol, que é uma residência de mulheres artistas, que chama Saravarte. Que lindo! Nossa, melhor ainda! E aí elas aprovaram um recurso na lei também, Aldir Blanc, e aí eu vou lá gravar alguns vídeos performances dela, fazer um processo de videoarte com elas. Aí eu estou indo agora 4 horas e vou ter que ficar até quinta, nesse rolê de gravação e tal. Uai, que bom a viagem, porque uma das coisas que eu mais tenho sentido falta é viajar. Que delícia. Você vai fazer 2 coisas boas, trabalhar com o que você gosta e viajar, né? Isso. Aproveita e depois a gente conversa mais, querida. Boa viagem, tá bom. Bom trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Oxe, eu que agradeço. Mil beijos. Sucesso, força. Você A gente também. Vai se falando. Mil beijos. Tamo junto, querida. Guarda meu diário, eu vou querer ver de volta. Eu vou te mostrar uma foto dele. Vou fotografar ele para você. Você lembra dele? Nossa, eu lembro. Lindo demais. Lindo demais. Massa. É um texto que eu escrevi sobre você. Massa. Eita. Beijo.